Cine Studios, bom dia. Bom dia, dona Sheila, com o senhor aqui, tudo bem? Ah, pois não, tudo bem, o senhor? Tudo bem, Adem. Me faz um favorzinho, me chama o Rony Fon, que deve estar lá atrás no estúdio gravando. Um minutinho, por favor. Obrigado. Alô? É o Rony? Não, é Estélio. Estélio, me faz um favor, me chama o... Eu vou com aqui. Me chama o Rony aí, por favor. Ah, pera um pouquinho aí, peraí. Tá. Rony! Cadê a coisa? Alô? Ah, é Rony? Sim? É o Costela aqui, tudo bom? Ô, Costela, tudo bem, e você? Me diz uma coisa, o que você acha da moda? Da moda? Ah, Costela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Prepare tudo que é seu. Veja se nada você esqueceu. Pois amanhã vamos pra rua fazer. Fazer uma tremenda anarquia, pintar as ruas de alegria, porque quem manda hoje somos nós, mais ninguém, e não ligamos pra quem vai nem quem vem atrapalhar, a quem nos queira atrapalhar. Nossa cidade será uma flor, as avenidas com carros de amor, pois amanhã vamos pra rua fazer, fazer uma tremenda anarquia, pintar as ruas de alegria, porque somos nós, mais ninguém, e não ligamos pra quem vai nem quem vem atrapalhar, a quem nos queira atrapalhar. E assim nós iremos adiante, iremos custe o que custar, pois as ordens de um alto-falante que só nós não conseguimos escutar. Prepare tudo que é seu. Veja se nada você esqueceu. Pois amanhã vamos pra rua fazer.